Nete. Queria agradecer a tutti i miei patroni. Sto qui comprando meu azeite de oliva não tão virgem. Já tá um pouco rodado. Antes eles vinham cá, me traziam um canone, não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria nenhuma. Agora tá tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Quero agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto. Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porção de meio aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Internet, sim, estamos de volta com mais um Jurassic Combo. Estamos aqui de novo no estúdio, de novo de improviso, Miote, porra, Miote. Mas agora com som direito. Agora com som direito, que a gente falou, né? Chega, né? É. Fizemos teste antes, que aquela vez foi bem rápido, mas agora testamos tudo e tá tudo normal. E foi uma merda antes e agora tá bem. Agora tá bem. Agora tá bem, tá não ótimo. Tem como reclamar. Não tem como reclamar. E não tem calaveira. Não tem calaveira. Por que não tem calaveira? Porque ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando e não tá aqui, então a gente tem que gravar. Miote vai viajar porque vai no Sapé Cuiaiá a partir de quarta-feira. Gente, olha só, o Miote, ele não fala de outra coisa. Tem, sei lá, umas 2 semanas que eu encontro o Miote e ele só fala assim. É, quinta-feira tem. Quarta-feira viajando. Tamo aí. Meter. Vai meter muito, Miote? Fortaleza. Claro, né? Passar porra. O peru. Desde fevereiro, né, pô? É foda. Desde fevereiro, meu. É, pô, quando eu tava aqui. Tá na seca. Tô, porra. Mas nem no Skype não tá rolando uma tetinha? É a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa? Não né? É, pô. Falta ali o... Claro. Porra. O sapeco. Tem que ser. Aquele lesco-lesco, que é o que o povo gosta, meu. Cara, que porra, que até dói. Até dói o quê? Porra. É mesmo? Foda. De tão duro? Porra. Eita, rasgou calça já, meu? Não, rasga calça não, é quando acorda, é foda. Ah, quando acorda. Eu conheço. Eu Então é isso, estamos aqui para falar dos e-mails que vocês mandaram, do monte de... comentário aí reclamando da gente, né, meu? Tá difícil, né, meu? Eu vou te contar que, olha... Uma coisa que reclamaram, na verdade, que até eu acatei, foi o Vale a Pena da Pena. O que que é? Eu falei que ia acabar o áudio dele, né, o feed. Isso. Mas o pessoal reclamou, falou, não, deixa aí, porque eu ouço no carro, quando tô indo pro trabalho, quando eu tô lá arrumando minha casa, eu boto no fone pra ouvir, né? Muita gente reclamou, não foi só 2 ou 3, não. Muita gente reclamou, pediu pra continuar, falou que não importa se a gente tá aparecendo, fazendo palhaçada, eles querem saber só a opinião da gente sobre o filme pra poder ver o filme ou não. Entendi. Então, eu falei, tá, vou deixar então. Só que vai acontecer o quê? Quando chegar no limite lá do 512 KB, vai zerar e vamos abrir o outro. Aí eu posso fazer o quê? Ou eu apago os antigos, vai ser, né? Ou então faço outro. Não, vai ser. Ninguém vai ouvir retro. 512? 500 e caralhada? Já tá no 505. Aí. Ninguém vai ouvir 500 programas pra trás. Então, quando chegar no limite, que der pau no feed, a gente já tá avisando aqui. Vai zerar esse feed. Flower, you're the chosen one. Pois é, gente. Então é isso. Miotti e sua benevolência. É um humanitário esse rapaz. Esse cara, olha, só pensa em vocês. Eu, pelo contrário, tinha mandado ir à merda, entendeu? O Calaveira já mandou. O Calaveira já mandou. Sem saber o que é. É, ele. Não, ele já mandou todo mundo. Ele, ah, não, isso é normal. Ele nasceu mandando. Já cagou geral na cabeça de todo mundo. Então, assim, como eu já falei antes, vou repetir agora. O Calaveira não é o podcaster que você precisa e nem é o podcaster que você merece. Ele é o podcaster que ele quer ser, independentemente do que você ache. Eu vou te contar, Miotti, que tá ficando chato. Tá ficando chato. É mesmo. Os haters estão dominando esta bagaça desse programa. Eu já estou querendo desistir. Sério, vou deixar eles ganharem? Cara, mas a turma que me apoia é muito pouca, velho. É mesmo. A turma que tá me apoiando é muito pouca. Vocês mandam e-mail. Até o pessoal mesmo que reclamou do Vale a Pena é o pessoal que nunca tinha comentado. Eu nunca vi esses caras comentando, mandando e-mail. Nada. Mas sabe o que é isso? Mas eles, é porque eles gostam da gente. Não é só isso, não. A pessoa só tem o trabalho de ir comentar, ou de mandar um e-mail, ou de alguma coisa, quando é pra reclamar. Isso é fato, isso é uma história, entendeu? Assim, a gente tava mal acostumado, esse é que é o problema. Eu gosto muito dos ouvintes, acho que tem muito ouvinte aí que gosta da gente. A gente vê, semana passada a gente encontrou dois Miotti. Foi dois, na mesma semana. Na mesma semana, que vieram falar com a gente. Tinha um cara que tava tremendo, velho. Foi. Tu lembra? Eu tava tremendo. Eu falei, cara, calma, bicho. Desligou o telefone na cara do pai. Desligou. O pai dele ligou pra ele. Não, peraí, pai, tchau. Aí ele falou, foi. Eu falei, que isso, cara? Pois é. Desligou, era importante. Não, era meu pai. Eu falei, pô, cara, teu pai é importante, bicho. Mas não, o cara desligou. Enfim, assim, eu não tô dizendo. Aí lá vai vir alguém falar, ai, Brunão só quer elogio, Brunão não sei o quê. Não é isso, é porque, assim, às vezes a gente fica de saco cheio de só receber paulada, cara. E aí, cara, isso tira um pouco o tesão. Entendeu? Tira um pouco o tesão. Tô aqui nesse momento, fala que eu te escuto. Nesse momento, fala que eu te escuto. Mas é, quem tem a ferramenta sou eu estou com o microfone na mão e eu vou falar. Entendeu? E é isso. Então, você escute. É, você escute. Não gostou também, foda-se. Eu tô nesse nível. É, né? Entendeu? Ó, outra coisa. Quem vem reclamar que o programa... Ai, vocês só sabem fazer piada de sexismo... E de homossexualismo, chega disso, gente. Não, gente, é tudo piada. Se a piada é ruim, aí é outra história, tá? Mas é piada, tá bom? Tenho amigos gays, vários. É, vários mesmo. Vários mesmo. Eu trabalho com gays. É, verdade. Eu filmo gays sempre. Dançando. E converso com eles normalmente. Exato. A gente não tem nada contra eles, não. Exatamente. Sabe? Porra. Não temos problema com gays. Problema com nada, temos com ninguém. Temos mulheres na equipe, várias mulheres na equipe. Já tem isso. Que elas são mais machistas que a gente. São mais machistas que a gente, entendeu? Mas é tudo uma piada. Agora, a gente não pode fazer piada com mulher, não pode fazer piada com homossexual, não pode fazer... Só pode fazer piada com gordo. Com agora gordo, eu vou fazer igual o Calaveira, me vitimizar aqui. Só com gordo. Mas desde o começo já esquece de falar isso. Mas não estamos aqui só pra isso, né, Miotti? Temos algumas coisas pra falar, algum recado pra dar. O primeiro deles, eu acho que a gente podia adiantar aqui. Na verdade, a gente já falou sobre isso, mas eu acho que pode ter ficado lá nos extras. De repente, nem sei se todo mundo ouviu. Ah, e fala nisso, né? Gente, todo programa nosso tem extra, viu? Mesmo assim, quem quer ser o dinossauro, mas quando o Jurassic Cast mesmo... É bem raro não extra. Ter. Só teve um que não teve porque foi de propósito, que foi o do Monty Python. Ah, sim. E ali foi de propósito mesmo pra não ter, mas teve no programa seguinte. Então todos os programas nossos têm extra. Às vezes vocês perdem algumas coisas lá. Não sei, alguém falou pra mim aí, falou, pô, você falou um negócio lá nos extras, que quem não escutou vai perder aquilo. Sinto muito. Né? Escute, até o final. É que nem o filme da Marvel. Tem que ficar até o final. É, é. Né? Sabe quando você pode parar de escutar? Quando a gente for começar a falar o nome dos Patreons. É. Porque depois daquilo ali não vai ter realmente nada. Nada, com entendeu? Certeza. E nem no meio que a gente não vai botar de sacanagem. Mesmo. A não ser que seja um recado para os Patreons. E aí, se você não é Patreon, precisa ouvir. Mas o que eu tava falando, Miotti, é que uma das coisas que a gente falou nos recados foi que o Jurassicast Live não será mais considerado Jurassicast de áudio. Ou seja, a gente não vai mais... Esse vai acabar mesmo. É, esse não tem como, tá? Esse precisa ser no YouTube. Porque até quem escuta no áudio sincroniza com o filme. Exato. Então é melhor pegar o YouTube e assistir. Não, e um monte de gente reclamava que o programa saía no feed e ele não escutava porque tinha que ver com o filme. Pois é. Entendeu? Então, se você não escutava e acha ruim, não precisa reclamar mais. Então, Jurassic Cast Live não sai mais no feed, tá? Sai uma vez por mês na quinta-feira. Vai sair uma vez por mês nas quintas-feiras no YouTube. Ou seja, vocês acabaram de ganhar um programa a mais por mês. Ao invés de ter um Jurassic Cast Live na segunda-feira, vai ter um Jurassic Cast, ou um Elo Perdido, ou um Quem Quer Ser Um Dinossauro, ou um Jurassic Combo, vai ter um programa lá na segunda-feira, normalzinho, como sempre sai, toda segunda-feira. Há quantos anos estamos sem férias, meu acho? 4 anos sem férias? É, assim, quando um sai de férias, os outros continuam, os outros, né? Então, assim, é. Né? Que nem eu agora, vou tirar 5 dias de férias. É, eu tô fodido. Isso aqui quem editou fui eu. Mas o que eu tô dizendo assim, toda segunda-feira tem programa. Toda segunda-feira, não falhamos nunca, e sempre tem. Quantos anos, Miotti? 5 anos. Há 5 anos. 5 anos. Há 5 anos. Tudo bem, no começo eram 15 dias, mas era segunda-feira. Não, eu perguntei anos. Foi... Não, eu perguntei semana. Mas foi assim, um mês depois já tava sendo semanal. É, por aí. Né? Há 5 anos trabalhando aí, sem férias, entendeu? Sem 13º, com pouco dinheiro, um dinheiro suado dos patrons que eles dão pra gente, a gente agradece muito, dos patrões, dos padrinhos e madrinhas, madrinhas, muito obrigado pra vocês. Se você não contribui ainda, você tá na aba, porque isso aqui só está continuando por 2 razões, 1 porque a gente ama fazer, e 2 porque a galera ajuda, é isso, entendeu? Aí, a galera dos padrinhos. Então, pra abarcar todo mundo que tava reclamando, o povo que tava reclamando, a gente resolveu mudar um monte de coisa. A primeira das coisas que vocês precisam saber que a gente mudou é o seguinte: segunda-feira é sempre programa de áudio. Sempre, sempre. Sempre. Toda semana, toda segunda-feira tem um programa de áudio. Se vai ser Jurassic Cast, se vai ser Elo Perdido, se vai ser Jurassic Combo, se vai ser Quem Quer Ser Um Dinossauro, se vai ser Divã do Calaveira, aí vocês só vão saber na hora. Na hora, é. A ideia é, daqui pra frente, ter mais Jurassic Casts, porque a gente tá no escritório, estamos com tempo, mais tempo pra poder editar, pra poder gravar, vamos dividir a edição. Então o negócio vai... A ideia é ter mais Jurassic Casts. A gente até já marcou vários aí, né, Mert? Até o final do ano. Já tá tudo marcado, já tá, né? Tudo marcado. Vamos adiantar, pessoal? Vamos adiantar? Vamos adiantar. Vamos. Isso pode mudar, tá, gente? Porque às vezes vai com fluxo. Isso aí. Mas quais serão os filmes que a gente vai falar esse ano, meu? Então, depois desse Jurassic Combo aqui, que tá saindo hoje... Tem um que já tá gravado. Isso, já tá gravado, que é o Platoon. Platoon, olha aí, muito sai bom. Sai no dia 23. Isso. Aí no dia 26 vai sair o live. No dia 26 vai sair o live. Isso. Mas do não é... Do Alan Quartman. Ah, sim, é na quinta-feira. Na quinta-feira da semana. Na quinta-feira da semana que saiu o Platoon. Isso. Vai sair o Alan Quartman e as Minas do Rei Salomão. Não, é o... Não. Ilha, o negócio Tesouro Perdido. E lá. A Cidade do Ouro Perdido. E a Cidade do Ouro Perdido vai sair na quinta-feira. É só no YouTube. Só no YouTube. Assine o nosso canal. E tem uma outra coisa. Vai sair nesse dia... Para só os Patreons. Para quem pagou o Patreon. Para quem pagou o padrão. Ah, Bruno, não, mas porra, eu não pago porque eu não posso, não sei o que. Tudo bem, mas quem paga tem direito a receber uma regalia. Então eles vão receber o link antes. Vai começar, meu, sabe o quê? A máfia do link do YouTube. Como assim? Vai ter uma galera que vai comentar pedindo o link pra quem é patrão, e vai ter patrão vendendo esse link. Porra. Será? Vende e passa o dinheiro pra gente. Cara, que zona. Não, não vai ter isso. Mas a ideia é a seguinte, é só nas primeiras duas semanas. Na outra quinta-feira, duas quinta-feiras depois, sai. Sai, vai ter, vai estar aberto. Aí vai estar aberto. Entendeu? A ideia é o quê? É ter uma coisa a mais pra gente dar de presente pra quem ajuda a gente, né? Pra quem ajuda financeiramente. Isso aí. Então, esse link vai pra todo mundo. Dia 30/5 vai sair um Elo Perdido sobre X-Men. X-Men, a saga mutante. Isso. Vamos aí falar sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre tudo. Desenho animado. A ideia é fazer um baita programa onde a gente envolva tudo, preparando pro quê, Miotti? Pro filme do X-Men, que vai lançar nessa semana. X-Men, Apocalipse. É isso aí. Muito bem. No dia 6/6, a nossa ideia é fazer o Jurassic Cast sobre o Warcraft, o filme. sobre Warcraft. O filme Warcraft, isso, que também vai sair na semana anterior, né? Isso. Dia 13 do 6, Elo Perdido sobre o Dia dos Namorados. Olha aí, já poderiam começar a mandar historinha, sim, ou então falar com a, mandar e-mail e falar assim, ah, eu quero falar ao vivo, né, com a gente. Exatamente. Pra gravar também. Então mande alguma coisa aí pra gente que a gente vai ver isso. Chegando mais perto, a gente vai avisar também. Dia 20 do 6, Taxi Driver. Taxi Driver. Miote, isso é um momento histórico, que é o primeiro filme do Martin Scorsese que a gente vai falar. É mesmo. Em 5 anos. É mesmo. E outro, o Platoon também foi o primeiro filme do Oliver Stone que a gente vai falar, cara. É mesmo. Olha aí, a gente tava devendo isso. Tava devendo. Então tá aí, Taxi Driver, primeiro filme do Martin Scorsese que vamos falar aqui. Dia 4 ou 7, vamos fazer o Independence Day. Independence Day, olha aí. O antigo. O antigo. O antigo. O original. É isso aí. O número 1, sem ser o Resurgence, né? É o véio. O velho. O véio que nós somos véio. No dia 18 do 7, As Caça-Fantasmas. As Caça-Fantasmas. Já o filme novo. Já o filme novo. Que já fizemos dois, Caça-Fantasmas. É então isso. Agora vamos fazer um novo. E a gente não pode falar mal, Miotti. Sabe por quê? Porque só tem mulher. Porque só tem mulher, então a gente tem que falar bem. E tem uma negra, que a gente tem que falar bem. Parece que tem uma lá que é gay também. E tem uma que é lésbica e a gente tem que falar bem. É isso. Fudeu. Nessa semana do dia 25 do 7, vai ter uma surpresinha pra todo mundo. Vai ter o quê? A gente vai fazer Greystoke, além de Tarzan. Olha, por causa do, por causa novo, do novo filme, né? Do Tarzan, né? Isso. E no dia 28, que na quinta-feira, a gente vai fazer um Jurassic Cast sobre o Star Trek 1. O Star Trek, não o Jornada das Estrelas. Olha, por conta do Star Trek Beyond, que também isso. Estreia. Vai ter, então vai ter numa semana dois Jurassic Cast. É isso aí. Olha aí, eu não vou falar nada. Quanto é que paga pra ajudar esses caras, hein, Miotti? Eles podiam pagar um real todo mundo. É ou só um dólar. Real. É um real. Um real ou um dólar. Patreon ou padrinho. Gente, imagina. Quanto vale um real, Miotti? Não uns é um dólar. 30 centavos não de é um dólar. Dólar. Pois é. Uns é 30 centavos de dólar? Porra, galera. Ajuda nós. Pois é. Olha o Star Trek, só pra lembrar. Esse Star Trek 1 e 2 que a gente vai falar. A gente vai falar dos dois filmes num programa só. Num programa só. É, num programa só. A ideia é essa. Porque na outra segunda-feira, no dia 1º do 8, vão falar sobre o novo Star Trek. Star Trek Sem Beyond. Fronteiras. Sem fronteiras, olha só, muito bom. Excelente. E depois, Miotti, depois pois disso é, que só tem? Tá tendo Jurassic Cast, hein? Dia 8 do 8, Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Cara, vai ser esse ano, olha, eu não sei, hein? Mas aí vem aquele cara que pergunta assim, mas Jurassic Cast não é de filme velho, não é de filme, tá? É de filme. A gente mudou. Mudou, a gente tá mudando. Tá mudando. Todo mundo tempo. Evolui. A gente fala de filme velho, fala de filme novo. O Jurassic Cast é um Pokémon, cara. Tem que evoluir, entendeu? É. Dia 22 do 8, vão fazer sobre o filme velho, mas é um combate, aquele que a gente faz um versus outro. Ah, sim, verdade. Né? Vai ser sobre o Ben-Hur. Ben-Hur. Ben-Hur de 1950 e pouco. Isso. Com o novo Ben-Hur aí que tem o Rodrigo Santoro. Santoro de Jesus. Jesus. Que não deve falar nada, né? Porque eu me lembro no outro que o outro Ben-Hur não falava nada. Só aparecia. Aparecia. E o Ben-Hur ficava com cara de... Jesus, né? E era isso. Pois é. Também vamos ter um dinossauro especial com os nossos patrons. Olha, quem quer ser o dinossauro com dinossauro os padrinhos. Com os nossos padrinhos. Olha aí, muito bom. Aí vai ter um filme da Sessão da Tarde. Sessão da Tarde. Dia 5 do 9. Olha aí, só em setembro agora, hein, gente? Sinto muito. Te pego lá fora. Te pego lá fora, olha só, muito bom, excelente. Aí depois de muitos pedidos, o Elo Perdido sobre Chapolin. Olha, o Elo Perdido do Chapolin vem esse ano. Já tá tudo programado, nós estamos adiantando tudo aqui. Tá adiantando tudo, quero vocês. Quero ver quem não escuta o Jurassic com o cara é de mesmo. Dia 19 do 9, Crocodilo Dundee. Crocodilo, outro filme Sessão da Tarde. A gente no mesmo mês, dois filmes Sessão da Tarde. A gente tá aproveitando setembro, que é um filme que tá meio morto nos cinemas, é, né? Um mês que não tá tendo nada. Parece filme. Que é um filme que é um mês que tá meio caído, então nós vamos aproveitar aqui. Dia 3 ou 10, outro Jurassic Cast clássico. Deu a louca nos monstros. Esse é mais Sessão da Tarde ainda. Esse comemorando Halloween, né? Vai ser em outubro, né? Mais ou menos. Olha aí os monstros, cara. Esse, eu adorava esse filme demais, Miotti. Elo Perdido, de outubro, vai ser uma segunda parte que a gente tá devendo. Desenhos da nossa infância. Vixe Maria, agora é só a velharia. Tem que chamar o Nerdmaster pra esse, hein? É, tem que chamar. Esse aí, o Nerdmaster, já tá garantido. Dia 17 do 10, enfim, faremos os Saltimbancos Trapalhões. Oh, Miote, comemoração Dia das Crianças. Dia das Crianças, olha aí. Muito bom, melhor filme dos Trapalhões. Ou não, ele nunca sabe, né? É. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz, que a moçada vai pedir bis. Pois é, dia 7 do 11 está programado Doutor Estranho. Doutor Estranho, vamos ver se é bom. É, vai ser bom. Se for ruim, vamos fazer outra coisa, tá? Já tô avisando. Inventa alguma coisa. É. Mas se for bom, o que tem sido uma constante, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Dia 14 do 11, outro Jurassic Cast, agora sobre a saga Harry Potter. Eita, mas vai ser um Jurassic Cast ou ele perdido? Jurassic Cast. Vamos fazer Jurassic Cast mesmo. Vamos falar de todos os filmes num programa só. Esse, vamos conseguir? Esse vai ter 11 horas de programa. Vamos ver como vai ser. Vamos ver, vai. A coisa divide em dois e bota um na segunda aqui. Vamos ver. Vamos ver. Eu não sei. Aí, eu no dia vem. 21 do 11, porra, você que deu a ideia, caralho, você não vem? Ah, porra. Eu vou ter que ver essas porras, só vi até o 5. Esse dia eu vou faltar. Dia 21 do 11 vai fazer sobre Animais Fantásticos e Onde habitam. Ah, sim, o novo filme aí da franquia Harry Isso. Potter, que vai voltar no tempo e contar a história lá do Newt Scamander. É. Eu não sei, cara. Esse filme, eu vou te contar que tem um potencial legal, mas... É, vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. O trailer parece que foi bacana. Dia 28 do 11, Elo Perdido Especial sobre mais um compositor. Olha! Que a gente gosta muito. E comemorando o aniversário dele, né? Aniversário dele e do Calaveira. Do Calaveira. Ennio Morricone. Muito bem. Grande compositor que ganhou o Oscar esse ano aí com a trilha sonora do Adorado. Eu adorei esse filme, meu Miotti. Os Oito Adorados. Os Oito Adorados pra mim. Cara, filmão, viu? Ainda tá na minha lista dos melhores do ano, viu, Miotti? Tá? Ainda Olha está. Aí. Vou te contar que ainda tá lá em cima. Quero muito ver de novo, velho. Dia 5 do 12, um filme que eu tô querendo fazer há muito tempo, já falei várias vezes. Nossa, esse já entrou, já saiu, já entrou, já saiu. Tá uma punheta pois esse é. Filme. Vamos ver se a gente consegue, Vamos ver se ele é bom. Morrendo e Aprendendo. Morrendo e Aprendendo com Robert Downey Jr. E com a... É com a Tia May? Não, a Jennifer... A Jennifer do Marte, Elizabeth Shue. Ah, com Elizabeth Shue. E um monte de gente famosa. Aí dia 12 vai ter um dinossauro normal e dia 19 do 12... Pra mim, o filme mais esperado do ano. O que vem? Rogue One. Rogue One. A gente já vai ter falado dele. Então, fica ligado aí nos lançamentos do ano, que você tem que assistir já na estreia pra Entra poder ouvir estreia. O Jurassic Cast na segunda-feira. Pois é. Não se esqueça disso. Olha, vou te contar um negócio, Miotti. É o único podcast que tá fazendo isso na podosfera, viu? É o único. Falar o que vai fazer? Não só falar o que vai fazer, isso aí eu já não sei. Mas é o único que, por exemplo, o filme saiu na quinta. Ah, isso é mesmo. E na segunda já tem programa sobre ele. Na terça tá programa. Entendeu? É o único que tá fazendo isso. O que acontece com a gente muitas vezes, por exemplo, filmes da Disney, não tem cabine. Não tem cabine. Então a gente tem que assistir na estreia, não pode assistir na cabine antes. Porque lá em São Paulo o pessoal faz o podcast, mas eles assistem duas semanas antes. Mas mesmo assim só sai depois. Mas assim, mas assiste duas semanas antes, tem, é mais vantagem. Tem podcast aí que nem lançou ainda o Guerra Civil. Ah, é? E aí, e a gente aí, na pindaíba. Tá vindo aí, com certeza. E dia 26 do 12 vai ser o Elo Perdido das Expectativas de 2017. É. Esse programa é um programa que tem muito comentário. Tem. Esse é um programa que o pessoal gosta muito. E eu gosto muito de fazer ele, porque é um que eu já alimento o que vem do ano que vem, entendeu? A gente quebra muita cara, mas também acerta muita coisa. É, não sei. Esse ano eu acho que a gente tá quebrando mais que a cara, né? Vou escutar, né? Vou escutar de novo pra ver como é. Eu, pelo menos, quebrei a cara no Batman Superman. Inacreditável, velho. Eu tava certo que ia ser um filmão. Eu quebrei a cara no Deadpool. Quebrou pra caralho. Caralho. Eu falei que... E adorei isso. Sim, eu queria ter... Quando é positivo, ótimo. Aham. Uhum. Quando não tá esperando nada e o filme é bom, é maravilha. O problema é quando você tá esperando muito e o filme é um cocô. Pois é. Entendeu? E pra mim, até agora, o melhor filme de herói foi Deadpool. Pra mim, até agora... Eu ainda acho Deadpool. É porque eu assisti o Deadpool duas vezes. Uhum. Assisti o Guerra Civil duas vezes. E eu acho que eu me diverti... A segunda vez, eu me diverti mais no Guerra Civil. Vamos só falar das lives então, rápido, pra finalizar. Vamos finalizar essa parte. Falar as lives. Quais vão as lives? Miote. Olha, Miote. Eu acho que tem que botar uma aqui que o pessoal tá pedindo muito. Qual? A gente não botou aqui ainda. Eu acho que não colocou o Roxy. Tem. E o China? China? China. O Xena, né? Estão pedindo também. O Xena, você boicotou. Eu boicotei o caralho. Você tá falando que eu boicotei? Você não... Ele já tá dormindo na hora. O Calaveira falou que não ia fazer. E você não defendeu. Então você... Eu nem lembro do Xena. Não lembra da Xena? Você vê Xena todo dia aí no Skype, rapaz? Como é que você não lembra de Xena? Eu lembro da Xena. Eu lembro do filme. Não lembro do filme. Vamos lá. Como eu já falei antes, vai ter a live de maio. Vai ser o Alan Quarterman. Alan Quarterman. A de junho vai ser... Scanner, sua mente pode destruir. Isso. Esses dois já estão gravados. Já estão gravados? Gravados desde janeiro, eu acho. Desde janeiro, verdade. Né? Quando minha mulher viajou. Foi, isso mesmo. Foi isso mesmo. Lá em casa. Junto com o Superman 4, a gente fez. É, foi todo mundo junto. Em julho, é Howard o super-herói. Howard o super-herói. Nossa senhora, né? Ai, Jesus. Ah, lembrando que isso aí é só se o YouTube deixar, tá, gente? É, a gente tá falando, mas se o YouTube bloquear, a gente faz outro, viu? É. Em agosto, esse aí, vão até pedir pros patrons, né, o pessoal que paga no valor determinado, né, pra poder escolher o filme da live, vai ser um filme que um patron, que eu não lembro o nome agora, escolheu. É o Bukaru Banzai. Bukaru Banzai. Eu nunca vi essa foto, já viu? O Calaveira já viu e disse pois que é horroroso. Vamos ver. Tomara, tem que ser horroroso mesmo pra entrar aqui. Dia 8 do 9, puta merda. Miotti nem lembrava mais nem o que lembrava a gente botou. Que Lambada o filme. É Golan Globus, cara. Isso aí é um clássico. Isso é um clássico. Se você gosta do ritmo quente, você vai odiar isso aí. Dia 13 do 10, o Ataque dos Tomates Assassinos. Nossa senhora, trecheira. Esse o Calaveira não quer muito fazer, não. Ah, mas o Calaveira não quer fazer nada, cara. Olha. O Calaveira ele acha que o filme da live tem que ser um filme bom, cara. O filme da live tem que ser podre. Tem que ser podre. Tem que ser assim. Podre pra gente poder zoar. 10 do 11, Double Dragon. Double Dragon, nossa, esse é ruim, velho. Tu já viu esse filme? Não, acho que não. Eu vi foi Street Fighter. Miote. E o Mortal Kombat, né? A gente podia botar um desses do Rock ou do Shen aqui, hein? Vamos ver. A gente pode mudar, viu, gente? Já tem esses dois aí que a gente falou pra no meio. Só que em dezembro, vamos ter duas lives. Ah, sim. Né? Porque tem uma, Miote, que a gente tá devendo. Tá devendo há muito tempo. A primeira vai ser Caravana da Coragem. Cara. Porque a gente não vai fazer o episódio 2 agora. O episódio 2 é quando lançar o episódio 8 nos cinemas. Isso, a ideia é essa. É, pois é. E num domingo de Natal, Jesus. Agora a gente vai ser bloqueado no YouTube de um jeito, velho. Sério, vamos fazer. Isso aí vai ser pior do que o dia que a gente fizer sobre o Estranho Amor, Amor Estranho Amor. Esse aí vai ser, olha, eu não quero nem ouvir. Vai. Vai ser o especial de Natal de Star Wars. Puta merda. Cara, por que, senhor? Por que que eu faço isso? Sério, eu vi há muito tempo isso e eu quero rever. Eu era criança quando eu vi. Eu quero rever agora na gravação, pra ter a surpresa de novo. Eu não lembro lembrar de nada. Só lembro que era muito idiota. E que Calaveira não reclama. Miote. Isso aí vai ser o que vai bombar a gente, rapaz. Tenho certeza. Por que, Miote? A ideia foi sua, pô. Não é que esse papo, não. Todas as ideias que são a merda são minhas. É isso. É isso que o Miote está falando. Muito bem, então esse foi o calendário, Miote, de Jurassic Casts e Jurassic Casts Lives e Elos Perdidos e etc. Ah, mas isso pode mudar? Pode. Pode. Pode mudar. Agora a gente tá lá assistindo Tartarugas Ninja Fora das Sombras. E o filme é absurdamente animal que a gente precisa comentar. Aí a gente vai gravar um programa dele. Aí vem substituir. Aí pega esse programa e outro programa e joga lá pra lá. Ah, e outra coisa que a gente pode mudar um pouco as lives, que a gente tá vendo se a gente bota o fundo verde, né, na live, pra deixar o filme passando atrás da gente. Sim, porque a gente já tá fazendo isso, não vale a pena, né? Pois gente? É. Vamos ver se a gente consegue aí fazer uns testes aí. Mas o que que vale a pena, meu? Eu não sei o que que é isso. Vale a pena dar pena? É, o que que é isso? Não sabe, não? Eu não sei. São as nossas críticas, ou resenhas, ou falar se o filme é bom ou não, dos filmes que estão lançando no cinema agora. Exato, as pessoas... Nossas estreias. A gente recebeu um e-mail, inclusive eu vou ler ali, no meio de um cara que falou que é ouvinte há um tempão e nunca tinha visto os vídeos. Pois é. Então assim, eu aposto que eu tô falando e agora tem um caboclo que tá me escutando e ele também nunca viu. Com certeza. E eu tô falando... Não sabe nem que as lives são em vídeo. Não sabe nem que as lives são em vídeo. Pois é. Agora ele vai saber, porque não vai nem receber no feed. Não vai, pois é. Entendeu? Você tem que assinar o canal do YouTube do Jurassic Cast, tá? A gente quer chegar a pelo menos 10 mil inscritos, gente. E hoje nós estamos com 5 mil, né, Miotti? 5 mil. Uns 5 mil. 5 mil. Então a gente precisa da ajuda de vocês. Vocês querem ajudar? Ah, mas eu não posso ajudar com o padrinho. Então ajuda com isso. Pelo amor de Deus. Eu tô pedindo pelo amor de Deus. Por favor, ajuda a gente com o YouTube, tá? Ah, mas me dá trabalho, eu não vou assistir YouTube. Não precisa assistir, cara. Só se inscreve. Seguinte, lembrando aqui das coisas que a gente falou, vai ter o Elo Perdido do Dia dos Namorados. Se você quer participar com a sua história escabrosa de Dia dos Namorados, você vai mandar um e-mail para o jurassicast@gmail.com dizendo, eu quero participar do Dia dos Namorados do programa. Mandando o seu nome de Skype, arrume um microfone decente para a gente poder te ligar e conversar com você ao vivo. Isso vai rolar, Elo Perdido do Dia dos Namorados. Quando que a gente vai gravar isso, Miante? Vou gravar no começo de junho, né? Começo de junho, final de maio, começo de junho. Aí outra coisa que vai acontecer é a nossa revolução nos vídeos do YouTube, né, Miante? Vai ter muita mudança. Nós estamos fazendo mudança. Uma delas é a volta do Dica de Sedução, tá? A gente vai mudar um pouquinho, pouca coisa. Ele vai ter umas esquetes, a gente vai fazer uma coisa diferente. Já tem roteiro escrito, tá? E a gente deve começar a filmar a partir da semana que o Miante voltar de férias. E o bom dele, que a gente, eu tô planejando também, até falei com o Chachá hoje, pra ele ir com a gente nas gravações, pra ele gravar os bastidores, pra gente fazer até outro vídeo. Ah, sim. Né? Uma boa. Um vídeo de bastidores mesmo do que tá rolando. Porque às vezes ele fala até mais coisa engraçada do que o próprio vídeo. Né? Verdade, verdade. Que nem foi lá o do Batman Superman, Vale a Pena. Verdade, né? Verdade. Uma boa ideia. Além disso, eu vou ter um programa no YouTube de alguma coisa que eu ainda não decidi direito. E nós temos aí um programa que vai ser com as meninas, né, Miotti? Isso, a Melina e a Yasmin vão fazer. Vão fazer, finalmente. Finalmente. Miotti, quantas vezes eu falei dessa porra? Desde que conhece elas. Desde que conheci elas, não foi? Eu falei, velho, tem que botar essas mulheres em vídeo, que elas são bonitas, vamos aproveitar isso, vamos botar elas no canal, vai chamar a audiência. E aí a gente pedia pra elas e elas, vou fazer, não faziam nunca. Agora vai. Agora vai. Inclusive, elas falaram que vai ser sobre o quê, meu? Sobre relacionamento. Isso aí, relacionamento. Vai ser elas dando pitaco no relacionamento alheio. Que é sempre bom, né, dar pitaco nas coisas. É o que é a internet. A internet é isso. A internet é isso. É você falar o nada sobre qualquer coisa sem ter embasamento nenhum. Então, elas fizeram o quê, meu? Mandaram pra gente as sugestões? Mandaram sugestões que elas pensaram em vários nomes pra atração delas, né? Mandem sugestão também de como vocês acham que pode ser o nome, né? De repente o pessoal fala alguma coisa. Lembrando que não queremos no título do programa delas nem jurasse alguma coisa, nem nerd alguma coisa, nem geek alguma coisa. Mandem as suas sugestões, pode botar nos comentários ou pode mandar por e-mail jurassicast@gmail.com. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, cine, seja um dos nossos patrões. Miotti, temos e-mail, Miotti? Temos alguns e-mails aí. Temos alguns e-mails, então... Engraçado que quando não tem polêmica no programa, vem pouco e-mail. Vem pouco e-mail, né? É. Primeiro e-mail é do Carlos o Atômico. Puta que me pariu, né? Vamos lá. Olá, diplomatas e bacharéis do JurassicCast. Sou o Atômico e gosto muito do podcast de vocês. Estou neste momento com as mãozinhas na boca, tentando me suicidar como o Didi dos Trapalhões pelas seguintes razões. 1. Nunca havia visto os vídeos do JurassicCast, então aventurei-me pelo YouTube para ter uma referência visual de vossas excelências. Tamanha foi minha decepção. O Brunão que eu imaginava, um cara gordinho e bronzeado, era mais gordo ainda e branco, nerd, viciado em Netflix. Ó o preconceito, cara. Contra gordo e contra branco, hein? Calaveira que eu achava ser magro e metaleiro moderado, é só o Calaveira mesmo. E Miotti, o dono da voz de veludo, o verdadeiro Killgrave dos podcasts, parecia meu tio no domingo à tarde, depois da macarronada, com a bola do saco meio aparecendo no shorting da Adidas. Então ele viu o Jurassic Cat Live, né? Foi isso que ele viu. Foi. Já as meninas, tanto Yasmin quanto a Melina, ah, como eu gostei daquele bom dinossauro. Esse bom dinossauro deu o que falar, hein, Miotti? E nem tá essas coisas todas. Eu não sei você, vocês dois. Você não, Calaveira, e o Calaveira, não, Calaveira. Você ele... e o Calaveira puxam a bola dessa Melina. Foi ele. Entendeu? O que eu vou te contar. Dois, continuo com as mãos na boca. Como assim Guerra Civil nos quadrinhos é ruim? Foi difícil ouvir as críticas não fundamentadas de vocês, porque a Guerra Civil completa tem mais de 100 edições que saíram em volta das 7 que vocês leram. Todo o universo Marvel sofreu impacto por causa da guerra. O clima de tensão entre os heróis já vinha esquentando desde muito antes com a quebra da confiança uns nos outros na invasão Skrull, a destruição de Las Vegas pelo Hulk, a briga dos Illuminati por enviar o Green Guy para o espaço. Os X-Men discordam do governo pela tentativa do governo registrar os mutantes no passado. Capitão América se revolta pela proteção e identidade dos heróis, mas porque também ele seria obrigado a caçar os opositores. Tony Stark se posiciona pelo registro porque ele se sente culpado, já que o governo já vinha tentando o registro. Ele era o maior opositor. E tantos outros pontos têm uma profundidade muito maior do que o cast transmitiu. E tudo bem vocês não gostarem de quadrinhos, mas não condenem antes de realmente o conhecer. Foi mal pelo e-mail longo e muito tempo queria ter escrito uma cartinha, mas achei que não tinha nada de interessante a adicionar. Abraço aos bacharéis e beijo às princesas. Carlos, eu ia falar o Ornitorrinco, ó. Oh. É o Atômico. Carlos Atômico. Carlos, tá, tudo bem. A gente falou no começo do programa pois que é. Ia falar sobre aquela bosta dos 7 volumes. Foi dele só. A gente só leu ele. A gente só leu ele. Eu não vou ler 100 edições pra falar a mesma merda. Achei, continuo achando uma bosta. A Marvel não tem sagas clássicos de graphic novels, não tem. O maior deles, que é o Guerra Civil, é essa bosta, entendeu? Desculpa se a verdade dói, mas é isso, cara. Sinto muito. Se você discorda, parabéns pra você, mas a minha opinião é que é uma bosta. É divertido? Pode até ser. Eu, às vezes, acho divertido. Tô lendo. Ah, quero ver os heróis entrar na porrada. Ok, mas é só isso. São heróis entrando na porrada. É só isso. Mas essa é a minha opinião. Se você tem opinião, que tem... Ah, tem ligação lá. Ah, os X-Men. Ah, não sei o quê. Ah, tarará. Tudo bem, parabéns. Achei uma bosta. Uma coisa também importante para as pessoas saberem, porque esse negócio não é feito só para nerd. Por exemplo, o filme lançou agora o Guerra Civil. Fui numa livraria dessas, tá lá vendendo o quadrinho Guerra Civil que a gente leu. Pra todo mundo vai comprar. O pessoal vai comprar aquele ali. O leigo de quadrinhos, que viu o filme, que não é nerd, que não quer saber disso, mas quer só ler aquele quadrinho lá, não sabe que tem histórias por trás. É, verdade. Não sabe. E... É que nem o cinema mesmo. Quem dá dinheiro nas bilheterias, que faz encher aquela sala lá, não são os nerds, não são os geeks, não são nada. É o grande público. É o grande público. É o grande público que enche as salas. O pessoal tá reclamando. Ah, o Baixo Super-Homem tá dando não sei quantos milhões aí, mas o filme é uma merda. Mas o pessoal não vê crítica de cinema. Eles vão lá porque é o Batman Super-Homem. Acontece, porra. É. Não, acontece. É a mesma coisa. O Guerra Civil agora, tá lá o Capitão América, tá muito ferro, já tá acostumado a vir ver os filmes da Marvel, vai dar dinheiro pra caralho. Sabe? Mas não é por causa dos nerds. As pessoas têm que entender isso. Quem dá dinheiro pra essa porra toda não são só os nerds. É o público em geral. Falou o mestre Miotti. Matheus José, 18 anos, Rio de Janeiro, estudante universitário. Conheci o podcast de vocês sem querer através do YouTube, olha aí. Né? Viu no YouTube e já está escutando os podcasts. Só posso parabenizá-lo pelos momentos de diversão que me proporcionaram. Quero apontar como sugestão o filme Central do Brasil. Para mim é um clássico e ouso considerá-lo o melhor de toda a história do cinema tupiniquim. A excepcional atuação de Fernando Montenegro foi digna de um Oscar. Pena não ter conquistado a estatueta. Não posso esquecer de destacar a incrível trilha sonora do Road Movie dirigido por Walter Salles. Espero que goste da sugestão. Obrigado e bom trabalho ao trio. É, Matheus, obrigado pelo seu e-mail. Eu gosto muito do Central do Brasil. Eu gosto, é muito bom. E assim, eu acho que até rola fazer um podcast dele. Mas ele seria um daqueles que ia ter pouca gente baixando, viu? Isso eu tenho quase certeza. Mas fica anotada a sugestão. De repente, quando o filme fizer algum aniversário, a gente tem feito isso, né? O Platoon, por exemplo, a gente fez ele porque, além de ser um ótimo filme... vencedor de Oscar e tudo, tá completando 30 anos, né? Inclusive a gente tá fazendo vários filmes desses desse ano que estão fazendo 30 anos, a gente vai falar esse ano. Se não me engano, o Te Pego Lá Fora é um desses que está fazendo 30 anos, o Crocodilo Dandy. Então, são filmes que estão fazendo 30 anos e a gente gosta de celebrar isso. De repente, Central do Brasil, eu não me lembro de quando que é, 94? É 94, 90 e alguma coisa? De repente, quando ele estiver fazendo algum aniversário, um marco grande, a gente pode até falar, quando a Fernanda Montenegro morrer também, pode ser uma opção. É isso. Mas, cara, obrigado pela sua sugestão, Matheus. Continue acompanhando a gente tanto pelo YouTube, no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/JurassicCast, quanto aqui no podcast. A gente agradece muito a sua audiência. Ericeira. Olá, Jurássicos. Conheci vocês no final do ano passado, quando procurava cast sobre o De Volta para o Futuro. Desde então venho escutando os atuais e fazendo maratona dos antigos, porém não estou conseguindo baixar o cast 97 sobre Exorcista. Se possível verificar a link, agradeço já. Vamos verificar o que está acontecendo. Jurássicos, me chamo Matheus Santos, tenho 25 anos, moro em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Já fui a Cabo Frio e foi bacana, cara. Foi bacana, eu gostei pra caramba. Faz muito tempo que eu não vou, mas eu gostei. De início, queria pedir perdão pelos erros de português que com certeza estarão neste e-mail. Estarão. Já começou aí. Já começou aí. Estarão, tá, amigo? Tudo bem. Quero dizer que escuto o JurassicCast há 2 anos, mais ou menos, mas nunca havia enviado um e-mail antes, principalmente pra achar que nunca seria lido por vocês. Mas, após ter meu nome citado no Jurassic Combo 34 por causa da pegadinha feita no Quem Quer Ser um Dinossauro sobre a DC, e principalmente por vocês terem feito um cast sobre Conta Comigo, que é um dos filmes da minha vida. Ainda não ouvi o cast no momento que estou enviando este e-mail, mas já o terei escutado quando vocês estiverem lançando o próximo Jurassic Combo, mas sei que vou gostar do cast com certeza. Não tenho idade para ter assistido esse filme quando lançou, mas essa pérola do cinema pautou minha infância. E revejo esse filme até hoje, junto com outros grandes clássicos, como De Volta para o Futuro 1, 2 e 3, Curtindo a Vida Doidado, Clube dos 5 e muitos outros. Já deu para ver que sou fã de filmes antigos e vocês, ao longo desses 2 anos, me fizeram conhecer muitos filmes bons que, se não fosse por vocês, nunca teria conhecido, como Caçador Outubro Vermelho, O Dia Seguinte, Mais Estranho que a Ficção, O Jovem Frankenstein e os clássicos Psicose, Janela Indiscreta, Um Corpo que Cai, Crepúsculo dos Deuses e muitos outros. E um que eu gostaria de citar em especial, que é o Cinema Paradiso. Eita ferro, que filme mágico. Já virou de cara um dos filmes da minha vida. E vocês são responsáveis por isso. Obrigado, JurassicCast, de verdade. Filme perfeito, cast perfeito, um dos meus favoritos. Reescuto sempre, sempre me reemociono e me divirto como se fosse a primeira vez. Bom, conheci o mundo dos podcasts por meio de vocês e de modo totalmente inesperado. Estava no YouTube procurando a trilha sonora de Volta ao Futuro quando achei um vídeo um pouco mais de uma hora, que na verdade é um monte de fotos do filme. Resolvi clicar e aí vem o Calaveira falando e zoando o Miotti. De início fiquei puto, porque não era o que eu queria. Mas aí deixei rolar por uns segundos, achei aquilo massa, 3 caras falando sobre o filme. Caraca, desde então... Ah, deve ter sido aquele cara que bota os vídeos no YouTube. É o Fantini. É o Fantini. Desde então fiquei viciado em podcast, é claro, vocês são meus favoritos. E reescuto os seus programas sempre. Amo as entrevistas com os dubladores e não dá pra dizer meu programa favorito. Mas o que eu mais gosto são De Volta ao Futuro, é claro, Curtindo a Vida Doidado, Cinema Paradiso, que já citei antes, Príncipe em Nova York, Psicose, Toy Story, Cantando na Chuva, todos os programas do rock e por aí vai. Sem contar as outras atuações que você tem. Já perdi as contas de quantas vezes já soltei gargalhadas em lugares públicos por causa de vocês. Um desses movimentos foi no programa do De Volta ao Futuro 3, que o Calaveira fica zoando o Doc. Caraca, muito bom. Não parava de rir. No ônibus, todo mundo me olhando, sempre reescuto esse programa e sempre me acabo de rir. Enfim, poderia ficar aqui citando os melhores momentos pra mim, mas não quero me prolongar mais. Vou ficando por aqui. Abraço a todos os integrantes do JurassicCast, continuem com um ótimo trabalho e que o programa continue crescendo em qualidade, em público e tudo mais. Valeu, galera. Eu que agradeço, meu querido amigo Matheus Santos. Cara, que e-mail bacana, né? Show de bola. Até falar sobre esse negócio, sobre esses filmes aí, né? Que ele falou, pô, apresentando filmes bons, né? Que muita gente não conhece. Uma coisa interessante que aconteceu, né? Ontem, quando a gente foi lá no Dirty Dancing. A gente foi assistir o Dirty Dancing no Vivo Open Air. No Vivo Open Air, que tá rolando aqui em Brasília. Eu achava que não ia esgotar os ingressos. Esgotou. Esgotou os ingressos. Esgotou. Um filme antigo. É um filme antigo. Um filme de 87, 86, 87. Uma coisa assim. Não lembro direito. Mas... eu vi o público vibrando tanto com o filme como eu não via há muito tempo. Aquilo foi, pô, foi muito show, aquilo até arrepiava. Eu falei, pô, o pessoal tá vibrando, começava a música final, né? O pessoal cantando junto, aplaudindo, né? Quando aparece o Patrick Swayze também, a mulherada gritando com ele lá, né? O cara era galã dos anos 80, 90, né, 80, pô? Pois é. Interessante, a Viva até fazendo esse negócio, né, da Viva Open Air, né, dos filmes antigos aí. E há muito tempo que eu não via tanta vibração do público no cinema. Exatamente. Né? E foi com um filme antigo. Pois é, é verdade. Verdade, meu. Bem lembrado, bem lembrado. A gente foi ver também o Blade Runner, uma experiência excelente. O Blade Runner a gente viu também no vivo. E vamos ver o Cinema Paradiso. Vamos ver o Cinema Paradiso, era isso que eu ia falar, pois cara. É. Você que é de Brasília. Que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. O cinema ao ar livre também, pois tudo, é, tudo a ver. Então, se você é de Brasília e ainda não comprou o seu ingresso pro Viva Open Air, eu recomendo comprar, porque tá acabando. E outra, se duvidar quando eu falar isso aqui, já acabou tudo, né? Com certeza. Mas, se ainda tiver pro Cinema Paradiso e você ainda não viu, vá, aproveite essa oportunidade. Eu não tive a oportunidade de ver o Cinema Paradiso no cinema. Também não. Mas essa eu não vou perder. Não tem como perder, não tem mesmo. E a maior tela que a gente já viu até hoje. Maior tela do Brasil e do mundo. 325 metros quadrados de tela. Só poderia ser ao ar livre. Já é um show ela subindo. Já é um show ela subindo. Não, é muito bom. Veja o nosso vídeo que tá no post, que a gente fez lá, e aproveitem. Porque não é sempre que tem. Pois é. E, assim, a gente reclama, normalmente, das operadoras que fazem uma merda e tal. Mas parabéns à Vivo por ainda acreditar nesse evento, viu? Porque pelo menos aqui em Brasília, toda vez que ela faz, o negócio é um sucesso. E a gente vê que o povo gosta de cinema mesmo, cara. Mesmo no frio de 8 graus. Um frio pra caramba e nego lá assistindo. O Blade Runner é meia-noite. Começou meia-noite o filme. Exato. E o Cinema Paradiso vai ser assim também. Vai. Próximo e-mail. Fala aí, Miotti, e anos do Vale a Pena ou da Pena. Isso aí mandou por causa do Vale a Pena ou da Pena, né? Pois é. Primeiramente, parabéns pelo trabalho sensacional. Amo o podcast e escuto sempre que sai via download automático do podcast player. Escuto onde tiver, em movimento, tendo ou não conexão. Por isso, não acabem jamais com o podcast. YouTube dificulta as coisas pro ouvinte assíduo. Não importa de ver vocês ou não. Rio sempre do mesmo jeito. Um grande abraço do seu amigo ouvinte Wallace. É como já falou, né? No começo do programa, né? Do Vale a Pena ou da Pena, que eu tava pensando em botar só em vídeo, né? Mas eu continuei ele com o feed aí. Né, foi, esse é um dos e-mails que pediram. O máximo que pode acontecer é no futuro o feed virar, talvez a gente apague e aí não tenha mais os programas antigos. Então, se você gosta de algum deles e quer tê-lo, sei lá, guardar alguma coisa assim, já baixa logo, porque na hora... Porque vamos explicar o que é isso, né, meu? O feed, ele é um arquivo de texto, gente. Esse é o feed do Google, né, que a gente usa, o feed banner. Isso, o feed banner. Então, esse arquivo, ele tem um limite de kbytes. Ele é um arquivo de texto e quando ele chega a 512 KB, ele trava, não é isso? Ele para de... Ele não atualiza mais. Então, por mais que a gente comece a botar ali, continue a colocar a informação ali dentro, ele não vai puxar os programas novos por ali. Então, o que a gente vai fazer quando chegar a esse limite? A gente vai zerar ele e aí vai ser como se começasse de novo. Esses foram alguns e-mails que a gente recebeu. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail, reclamando ou não, agradecendo ou não. Mandando comentário também. Mandando comentário também. Quem não anda gostando dos programas, gente, é o que dá pra gente fazer, tá? Desculpa, a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Se você não tá gostando, então muda de programa, vai pra outro. Que tem um cara que comentou, não lembro quem foi agora, falou que a gente tá virando mimizentos. Porque a gente não tá gostando dos filmes. A gente já falou sobre isso no outro programa. Porra, se a gente não gostou, a gente vai falar que gostou? Não, porra, a gente não gostou. Assim, o Brunão odiou o Batman Super-Homem. Ele falou mal do Batman Super-Homem. Eu não falei mal. Falou que você não gostou. Eu reclamei dos pontos em que eu não achei que me satisfizeram. O filme não é de se jogar fora. O filme tem coisas que são boas e eu falei dessas coisas que eu achei que eram boas. Por exemplo, a cena lá da luta, eu achei bacana. A Mulher Maravilha tava legal. Eu falei de algumas coisas que eu gostei do filme. O Batman tava maneiro. Mas teve outras coisas que me fizeram ficar decepcionado. E aí eu falei mal dessas coisas. Mas agora, A pessoa não pode achar que tudo tem que ser sério. Também tem isso, sacou? É isso que às vezes me deixa meio chateado, sabe? As pessoas achar que... Gente, uma coisa vocês têm que entender, eu já falei isso 500 vezes, não pode não. O JustCast é um programa de humor. Antes de ser um programa de cinema, a ideia era fazer cinema com humor. Se o humor nosso não tá te agradando, aí, cara, é melhor você mudar de canal. Porque a gente não sabe fazer muita coisa muito diferente, não. Desculpa, a culpa não é de sua, é nossa. Mas não venha encher o nosso saco por conta disso. Se a gente não sabe fazer um negócio de um jeito diferente, então vá ouvir outra coisa. Passa pra frente. Tem gente que gosta. Quem gosta, muito obrigado. Quem não gosta, sinto muito. Mas foi o que deu pra fazer. É só isso. Eu tô chato, meu. Desculpa. Não, mas assim, é porque às vezes enche o saco mesmo. Enche o saco. Sabe, eu tô numa semana de saco TPM, cheio. Né? Eu tô de TPM, é isso. Entendeu? Tô de TPM, meu médico, meu proctologista não quer enfiar meu dedo, quis, dedo no meu cu, entendeu? E eu tô meio chateado, entendeu? Tô meio chateado, o cara não quis enfiar o dedo no meu cu. E é isso, sabe? Vou fazer o quê? E você que gostou? E ficou até aqui agora. Vai ter uma surpresinha. Eu não coloquei todos os extras no programa do Guerra Civil que a gente fez. Do JustCast Guerra Civil, que foi um dos últimos programas aí. Porque era muita coisa. E teve muita coisa que valia, assim, a pena de fazer um programa à parte. Sei lá, que nem a gente fez com o Garcia. Isso. Naquele programa do Predador. Botou muita coisa que ele falou também no Jurassic Combo. Se você não escutou e não sabia disso, o link tá aí embaixo. O programa do Jurassic Combo que tem com o Garcia, tá? Que a gente botou muita coisa dele. E a gente fez, e eu fiz agora a mesma coisa, né? Eu separei os áudios que não valiam a pena no programa, porque não tinha muito a ver com o assunto, mas foram muito engraçados, né? Muita coisa assim que Palhaçado Calaveira, falando sobre as Martas, né? Do Super-Homem. É engraçado aqui. Sacanagem com o Nestábulo. Um monte de coisa, né? Então, tá aí separado pra vocês escutarem agora. É isso. Até o final vai ter isso aí. Então, muito obrigado você que ficou até aqui agora. Muito obrigado por quem mandou e-mail, por quem não mandou e-mail, por quem mandou comentário, para quem nos segue nas redes sociais, para quem nos segue no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no canal, ajuda a gente, se inscreve no canal. Se você puder, contribui com o Padrim. É isso, Miotti. Até semana que vem com o Platum. Você, cuidado, bota uma camisinha aí nesse Bilal. Você coloca. Você bota, viu? Cuidado com o neném. Vem, viu? Não e vem que vem, viu? Eu tenho dois lá em casa, ó. Vem, mas vem, chega num jato, entendeu? Você, olha, encapa essa rola, entendeu? Você toma cuidado, bebe espermicida, sei lá. Mas olha, ai, ai, ai. Guerra Civil que não tem nada de Guerra Civil. Exatamente. Podcast a gente até grava, mas é cada disclaimer. Olha só, é só um outra coisinha aqui. Eu falo pro pessoal que ficou um tanto quanto nervoso. Eu não sei se vocês dois sabem, mas agora eu estou proibido de participar dos Jurassic Combos. Eles gravam e nem me falam. Tô sabendo. Eles gravam, preciso gravar lá na hora. Foi de emergência. É, foi. Tanto foi uma bosta. Foi uma bosta porque eu não estava lá. Não, a própria gravação em si tava merda. Também. É, mas é tudo desculpa, velho. Eu conheço vocês dois. Tá. Aí eu não posso mais me defender, né? Então, às 3 da tarde pra gravar, ele trabalhando, aí tem que chamar ele. Eu tô trabalhando. Pois é. A merda. Eu queria muito sair de onde eu estou. Mania besta que você para tem. Para ficar aqui no ar-condicionado. Queria muito. Inventa que tá doente e depois leva um atestado, cara. Não faz isso não, que você é mandado embora, igual eu fiz. Que negócio não funcionou muito ainda bem. Eu não posso. Mas aí o que que. O que que. Até esqueci o fio da merda. É porque tu fica olhando as minas aí no telefone, cara. Porra, não, do que eu tava falando? Você falou que não era Guerra Civil. Ah, sim, sim, perdão. Tinha nada de guerra. Aí como rolou o Jurassic Combi, eu não tava aqui, não tava na gravação, mas eu só falo pro pessoal que, infelizmente, tem um certo grau de doença mental que não consegue entender que tem pessoas que não gostam do que eles gostam. E falar pra vocês o seguinte, nós lemos toda a Guerra Civil, pelo menos o arco principal. Nós não lemos os apêndices, como o Bruno mesmo falou no programa. Então eu quero falar pra vocês que aquilo ali foi uma opinião dada por cada um de nós, totalmente consciente. Ninguém leu ali a sinopse de Wikipédia e fez um programa não, tá? Então eu quero falar isso pra você, que eu quero falar pra você o seguinte, a história é uma merda, é fraca para caralho, eu não gostei, o Bruno não gostou e o Leonardo não entendeu. Não, Leonardo, sacanagem, Leonardo também não gostou, não é, Leonardo? Você também não gostou. Não gostei. Dos não, quadrinhos. Não, não gostei. Gostar foi... Desse não que gostou. Pronto, acabou. Você não gostou. Você que tá ouvindo isso, tá puto. Você pega quatro... Não, as pessoas gostaram. Faz igual a mulher as aqui. Pessoas faz igual a mulher gostaram. Aqui do Nudes que eu recebi aqui. Só. Puxa, só. Puxa. As pessoas gostam dos arcos em volta. Não é do Guerra Civil. Ai, porra. Mas é, não, é isso que eu estou falando. Ah, vocês não leram tudo. Porque isso aí não presta mesmo, não. Porra, a gente tá lendo Guerra Civil, verdade. Que é o Guerra Civil. Vocês não leram Frontline, vocês não leram não sei o que. Olha só, cara. Sabe o que presta? É só história, velho. Sabe o que? O filme do Guerra Civil? Ah. O filme. Que é divertido pra caralho. Pois é, não, era só falar sobre isso aqui, porque tava atravessado. Mas o filme, vamos ao filme. Quem aqui leu os apêndices de Guerra Civil? Eu li tudo. Ontem eu ia começar a ler. O Miotti li pra caramba. Miotti resumiu. Você escutou o que ele falou? Eu não leio, ponto. Não, eu não li. Eu só li o Guerra Civil mesmo. É muito gigante, cara. É muito gigante. Eu não sei se tá... Se você quer ver o Leonardo Puto, você dá um livro pra ele. Ele olha pro livro igual o seu Madruga olha pra gravata. Um livro. Tudo mas que eu queria. Ontem eu entrei pra ver que seu... Mas eu vi ele mega empolgado com o livro do Star Wars. O que não, é, assim, mas é porque, depende, além de tudo, é tempo. Sabe quando é que eu tava ganhando Guerra Civil? 6 horas da manhã que eu acordava e começava a ler no iPad. Pois é. Pra poder dar tempo, porque é foda. Mas esse negócio de você... 4 horas da manhã... Não, pois é, o tempo que eu tenho pra ler. Cara, mas assim, ontem eu tava vendo nesses sites de PDF mesmo, essas porcaria, que eu queria ver se eu li alguma coisa desses apêndices. Eu não sei se tava tudo lá, mas eram 140 edições pra você ler, cara. Cara, envolveu coisa pra caramba, velho. Envolveu todo o universo Marvel, que não ficou... Não, é legal que assim, a Guerra Civil dos quadrinhos, ela envolveu todo o universo, que focou no Homem-Aranha, no Capitão América, no Homem de Ferro. O legal foi isso. É porque é o seguinte, Guerra Civil eram 6 edições, ou seja, uma por mês, 6 meses. Foram sete. Foram sete. Sete. Então são 7 meses saindo o arco que a gente leu. E aí você imagina que nos gibis dos heróis que estão envolvidos, durante esses 7 meses, tinha que sair esses apêndices. É só Homem-Aranha, se não me engano, tem 5 ou 6 títulos. Então você imagina isso. Então aí você tem o gibi dos Avengers, o gibi do Capitão América, o gibi do Homem de Ferro, o gibi do Hulk, o gibi do não sei quem, o gibi do não quarteto sei quarteto dos X-Men. Do quarteto do X-Men. Velho, é, quando é 140 gibi mesmo, quando eu, velho. Quando eu li a Guerra Mundial Hulk, foi mais ou menos isso. Mas era tipo, velho, o PDF que eu vi tinha tudo. Mas tipo, ah, beleza, sei lá, dá um exemplo. Ah, sei lá, na revista do Wolverine. Tava o Wolverine na cidade e aparecia a nave do Hulk passando assim. Era o que tinha isso, né? Sobre a história do Hulk. Era o que tava ligado. É, é. Uma meu seta, Deus, ali. A nave do Hulk está passando aí. O Wolverine, sei lá, ia cagar. Outra coisa. Participei. Entendeu? Ele ia, sei lá, ia patinar no gelo. Sei lá, era o que tinha. Então, enfim, né? Mas isso você sente muito no filme. Porque o filme é, tipo, mega, mas muito mega enxugado. Gostava da época que ele era mais super-herói e menos soldado. Porque depois que veio essa onda de terrorismo, eles pegaram, tem uns quadrinhos, eles pegaram o Capitão América e transformaram. Então, tipo, é o combate ao terrorismo mesmo, então vamos pegar o Capitão América e vamos colocar ele nessa vibe aí. E é muito forte, isso é uma coisa que o americano faz muito, assim, e chega a ser irritante. É porque originalmente... Isso ficou incorporado no personagem. Isso eu não gosto. Mas... Mesma coisa que eles usam os Transformers. Enche de Mariner lá, de fuzileiro. Deixa de ser um filme dos Transformers, cara, e passa a ser um filme de propaganda antiterrorismo, entende? Aí eu não curto isso. No Capitão América tem disso. Nos quadrinhos também. Exatamente. Nos quadrinhos, isso tá muito forte no Capitão América. Eu não sei agora, mas depois que veio aquele Ultimate, Capitão América Ultimate, que ele ficou até mais violento. Ali e tal, Ultimate todo. Eu falei, pô, eu lembro do Capitão América antigão, daqueles desenhos desanimados, que era super-herói. Eu achava legal aqui. Caralho, Inestável, tu pode ter entregado que tu é velho pra caralho. Pô, eu tenho 43. Vou fazer 43 caralho, agora, sério? Cara. Sério? Tô mais velho que o Leonardo. 39. Eu sou mais velho do que todos vocês aqui, filho. Não é. Rapaz, rapaz. Ele é o Steve Rogers. Ele está um ano de passar uma gente de rapaz. Isso. Rapaz. Ele já leva dedada há 4 anos já. Já é assim. Já tá tranquilo já ali. Já. Eu tá folgado já. Eu não sei do que você tá falando. Eu não sei o que você tá falando. Como assim, toma beirada? Como assim? Não, mas é curioso. Pra você ter uma ideia, sabe qual foi o último quadrinho? Tu não faz a prevenção, né? Fez assim com a mão. Ô, tiozinho. Tio Destapo. De próstata, cara. Tu já fez? Já? Alguma coisa? Você está muito curioso. Existe isso? Depois dos 40 anos tem que fazer, cara. Depois dos 40 tem que fazer? Eu não sei. Sério? Eu não quero ter, não. Eu que não sei. Eu tô te perguntando. Ah, você que já fez 43, assim, ué. Como o jovem mancebo aqui da turma... Tá se pelando já. É, pô, é foda. Miotti já tá treinando pro poarismo, né? De aniversário vai ganhar um exame. Miotti tá treinando pro poarismo já, pra ficar tranquilo, né? A gente vai pagar um exame pra ele de aniversário. Quando ele fizer 40 no dia, a gente vai continuar os carros. E vamos filmar. Foda. E vamos filmar e botar no YouTube. Leonardo, o problema é que dá dedado. O problema é que o médico dá dedado e ele faz assim. Faz cosquinha, né? Que negócio não faz cosquinha, não, brother. Só pra ver. Vai ser assim, já mostra. Ele só passa assim. O pior não é isso. O pior é quando ele não corta a unha. Perdeu o soro dos super soldados? O super soldado tava matando ele. Ele tava perdendo os poderes dele e tava morrendo. Tava ficando aleijado mesmo. Cara, eu lembro que o último quadrinho desse arco que eu li, ele tava usando uma armadura do Homem de Ferro alterada pra ele, entendeu? É tipo, era ele, o Capitão América de Homem de Ferro, porque ele já tinha perdido o movimento do corpo. Ah, legal. Eu achei tão merda que eu nunca lia. Vendo o pacotinho da Marvel. Eu pulava. Ah, legal. Não, eu acho cara, que... Cara, eu vou te falar que ele... O personagem é tão antigo, cara, que os caras precisam bolar uma novidade. Plot, né? Sim, criar novos é impossível pra Marvel. Tá melhor do que os mutantes, que teve uma época aí que era só mata o Xavier, traz o Xavier de volta. Mata o Xavier, traz o Xavier de volta. Xavier enlouqueceu, ficou bom. Aí depois botaram ele querendo comer a Jean Grey. Depois teve essa, naquela saga do Onslaught. Quem não quer? Naquela saga do Onslaught. Aí revelaram que ele já queria dar uma carcada na Jean Grey desde que a Jean Grey colocou o pé lá. Mas é claro, nesse o cara cuida do monte de menino, velho. Então é assim, quando acaba tudo, agora vamos colocar o cara aí, o pedófilo massa. Olha, vou te falar outra coisa. É do massacre. E vou te falar outra coisa, no novo filme, aí é que eu quero mesmo. Ela vai aparecer. É a Sansa. Ah, é a Sansa. Cara, eu vi o Guerra dos Tronos, que o cara come ela. Eu teria comido da mesma da Bela falando, não vou ser gentil, vai doer. Eu só não ia botar o irmão assistindo, porque eu achei aquilo meio pesado. Eu vou curtir isso, né? Um pouquinho exagerado. Achei que passa um pouco o limite. Eu vou botar o seu irmão caçado pra ver. Eu ia fazer isso. Mas eu ia, velho. Eu ia Nesta vai ter o derrame. Doer, vai doer muito. Nesta vai ter eu derrame. Eu não vou ser gentil. Você rasgando a roupa dela assim, igual o cara fez, velho. Caralho, parabéns, velho. Usar o Homem-Formiga, eles usaram direitíssimo. Assim, cara, tanto como transformar um personagem extremamente merda em uma coisa incrível. Ficou legal pra caralho, velho. Foi legal pra Porque caralho. O personagem merda que é Homem-Formiga. Funciona, cara. Ficou bom, cara. Eu queria ter visto legal. Ela ia participar, não ia? Só que tiraram ela desse filme. Não é porque vai ter um filme que vai ser filme... o Homem-Formiga e Vespa. E ela, né? Tá. A Vespa não morreu? Não era? Não, é a. É a mulher do Michael Douglas lá, mas. A do filha do Michael Douglas. Não, é a filha, Douglas, é a filha agora. A cena que pós-crédito aparece com a Vespa. A guria lá do Lost. Do Lost. A sua amiga. A sua amiga. Tu me encontrou com ela na Comic Con, pô? Nada. É mesmo? Angelina e Lili. Ninguém tem paciência de escutar essa história. Você quer escutar? Eu te conto. Eu quero. Angelina e Lili. Eu tava na Comic Con comprando a estatueta do Brunão. Aí... No stand da UE. Do Brunão assim, tipo? Estatueta do Brunão. Limitado. Eu acho que tá rolando aquele Praça Nossa lá no fundinho. Carlos Alberto! Ele acabou de invocar o Praçódia. Vai, o proibido. Ele jogou o Praçódia aqui, ó. Praçódia. Aí ele falou, estatueta do Brunão, a gente mandou boa essa dúvida. Eu invoco o Praçódia, o proibido. Me pediu pra comprar algo pra ele na Comic Con. Ok. Ok? Tá. Fechou? Aí eu estava tentando comprar a estatueta pertencente ao Brunão. Isso. Que ele tinha me passado. Que é que estatueta é? Valores. Fala logo. O resto fica pegando. Cara, você tem que começar a deixar América, a câmera, velho. Personagem que é. Eu sou Capitão América. Câmera, não, vamos focar. Aí eu tava no stand da UETA. Era o lançamento do Hobbit. Aí a UETA já tava promoção do filme. Tava a cota, velho, todo o stand dela era só o Hobbit. E era uma estatueta mais incrível que a outra. Tinha uma do Radagast, só um parênteses aqui, tinha uma do Radagast, ou personagem morta. O ator, puta que pariu. A única coisa que eu gosto do Radagast é que ele tentou pegar a Melina. Eu acho isso tão incrível. Foi mesmo, foi mesmo. A Melina, que é uma amiga nossa, ela tentou ser pega por um dos cinco magos do... Da... Ela não tentou, não, cara. O cara é que tentou. Ela tava, existindo, perdão. Só. Ela tentou ser... Sério que ele tentou? Tentou. É mesmo? É sério. Lá na, o Radagast... Velho, eu tenho uma amiga... Gostaria de vê-los tentar. Eu tenho uma amiga que quase foi, tipo, pega... Encoxada. Por um dos cinco magos das Terra-média. Quem... O cara tá fazendo spell pro Doctor Who, hein? Nesse mundo... Ele é o Doctor Who. Quem nesse mundo pode falar isso? Eu, não. Ótimo, não. Só tá estranho, entendi. Aí eu tava lá no stand. Tinha lá as estátuas e tal. Eu tava comprando a do Bruno. Achei uma do Hobbit, ele apontando assim, que tava em promoção. Velho, 80% de desconto. Eu comprei a $99. A parada custava 350. Caralho, Bruno, vai se amarrar nisso aqui. Eu, porra, lá, né? De repente, eu olhei pro stand da UETA e tava vazio. Só tava eu lá. Eu era um cliente e todos os outros que já tinham saído, porque estavam querendo ver Evangeline Lili, o cara e o anão. E eu fiquei lá, brasileirando. Olhando lá, tal, tá, tá aqui, senhor, peguei, botei na sacolinha e tal. Aí eu tô andando pra trás, vendo as outras peças, eu olhei, não tinha ninguém no estado, eu falei, foda-se, não tem ninguém no estado, é azar deles, é melhor pra mim. Tá mais. Aí eu, pum, dei uma bundada no ombro, senti o ombro na minha bunda. Eu virei assim, eu falei assim, sorry. Eu continuei vendo. Ela, não, dessa forma. Peraí. Conheço essa mulher. Aí eu olhei pra trás, ela olhou pra mim assim, ela riu assim e tal, esperando que eu fosse falar alguma coisa, só que eu não manjo tanto de inglês assim, entendeu? Não, eu ainda não tinha conhecido, eu vi primeiro, aí eu fui. Tava, né? Processando, tava renderizando, né? Tarado do como sou, eu olhei e falei assim, gata pra caralho, já tá meio velha. Tá com os peitinhos mega do. Ela estava assim, sutinho, velho. Tava o Steve Capitão Rogers América. Vendo Capitão o Buck. Tava muito. Eu tinha foto, eu tinha meta, sabe? Foto, tinha filme dela. Buck. Ela tava com um tomada de caia azul, velho. Mas ela tava muito gostosa. Essa atriz é muito gostosa. Tamanho 38. Eu fiquei parado assim, eu deixei... Ela esperando você. Não, aí ela. Tu dizer alguma coisa, né? Fala alguma coisa. Essa cara de babaca, pô, não vai falar nada. Aí ela começou a dar atenção para as outras pessoas. Velho, essa mulher, será que ela. Aí eu falei assim, será que ela é autora de livro? E eu comecei a sair. Acho que ela trabalhou em Crepúsculo. Aí eu comecei a sair do estande. Eu nem imaginei que ela era uma atriz. Aí eu comecei a sair do estande porque eu falei assim: ih, cara, acho que vai rolar uma mesa, vai rolar um painel com eles aqui. Aí eu comecei a sair do estande. Eu fui saindo e fui olhando. De repente. Caiu a ficha, né? Não, não caiu. A mulher da UETA virou. Evangeline Lili, tá no stand da UETA, quem quiser fazer não sei o que, autógrafo e tal, eu... Passa a bunda no ombro. Cara, eu saí, porque tá, eles estavam perto da porta, eu saí e mandei mensagem pro Leonardo. Leonardo, corre aqui, Leonardo, pelo amor de Deus, vem, a mulher tá aqui, caralho, puta que pariu, lembra, Leonardo? Eu fiquei puto, porque na hora eu não tava, eu acho que não tava Wi-Fi, eu não consegui ver a mulher, rapaz. Que o meu não tá eu junto. Não consegui ver a mulher, rapaz, puta que pariu. Pezinho, você nem viu o pé do calaveiro. Então, muito eu, puto. Velho, eu zerei a vida duas vezes. Primeiro, eu tenho uma amiga que foi. Não, a sua bunda, quase defenestrada pelo Radagast. E dei uma bundada na Evangeline Lili. Quem na sua vida vai falar isso? Me fala. Ah, a mesma coisa de a Mulher Maravilha ler e-mail. O pessoal reclamou que ela viu os heróis lá lendo e-mail. Estão reclamando disso. Falando que aquilo foi ridículo ela ter descoberto os caras lendo e-mail. Porra, a gente tá em que momento na vida? Não, se ela participasse, o Batman morria. Tem coisa muito mais importante pra ela. Ela apareceu na hora que o Batman morria aquela hora, né? Não, é porque o pessoal, cara, acho que tá na moda você ficar falando mal das coisas. Reclamar de qualquer coisa. E você não. E você fala, você vai lá, quando você fala. Não é você, coisa. A gente tá falando de outra coisa. R$60, o cara paga, tô falando de você, tá? Mas o cara paga R$60 pra ele, pra namorada, e pra ficar procurando defeito, tendo em casa de ouro. Você não se diverte. O problema todo é esse hoje em dia. Assim como, ó, já cansei de nem falar assim, é porque chega primeiro e fala assim, ah, é porque você gostou do filme do Batman Superman, porque você já queria ver esses caras na telona já tem muito tempo. É óbvio que sim, vira a modinha. Ah, vamos falar mal, é mais legal a gente falar mal da. Pessoal entra no range mesmo. Ficou assim, entendeu? Mas a internet é lege. E a gente não para. E você vê isso. Isso na conversa da fila do cinema, você ouve isso lá no banheiro quando você tá mijando antes de entrar pra ver o filme, você ouve isso com o cara sentado do seu lado, você vai direto, os caras lá, mas ninguém para pra se divertir. Sabe por que esse filme foi Capitão América Guerra Civil? Porque anunciaram Batman Superman, cara. É verdade, eu acho que seria o mesmo. Pois me falaram. Mas não era pra ser essa história. É sério, a Marvel falou. Ah, não? A Marvel não falou, assim que anunciaram na Comic Con, que ia ter o Batman Superman, a Marvel falou cara, que ia fazer o Batman Superman. O cara tava cagando lá, o assessor... Bom, eles vão botar o Batman Superman. Fudeu. Eu, agora você libera o projeto Guerra Civil. Caralho, o cara lá ainda limpando o Forever. O projeto é o projeto 16 de dezembro. Capitão América 3, né? Explicaria um roteiro pra generar. Ó, vamos... Ah, mas isso aqui é Vai na moda caralho mesmo. Vambora. Eu teria feito a mesma coisa. Eu também. Eu teria feito a mesma coisa. Eu também. Tá. Cada dia pra caralho. Exatamente. Eu tô aqui gastando meu português e essa porra vai fazer um zilhão de um quinquilhão de reais. De Mas dinheiro. Você achou o filme ruim? Não. Como eu não achei, tá bom. Mas você achou o Batman Superman ruim? Achei. A luta dos dois é bem legal, ok. Mas, velho, Apocalipse. Não. Luto. Luthor. Se você calar a boca, eu vou poder falar. Clark, Perry White. O Batman. Eu ia chegar nele, você sabe, né? O Ben Affleck de Batman ficou bem legal. Apesar que eu achei que ele ficou muito Léo Strong. Ele ficou meio sem pescoço. Ele tá deselegante, né? Ele tá deselegante. Vem, monstro. Aqui é Bodybuilder, porra. Sacou? Ele tava meio assim. Ele e o Evanson. Mas é um filme bem fraco. É um filme, velho, é um filme que não tem furo de roleta. É um roteiro, ele é um filme fraco. Agora você falou, você não gostou do filme, você achou ele fraco, mas furo de roteiro não tem. Tem pra caralho. Não tem, furo de roteiro não tem. O que estraga, que eu quis dizer é o seguinte, o que estraga o filme não são os furos de roteiro, o que estraga o filme... Eu não achei furo de roteiro. O filme, ele é fraco, Aquela porradaria final ali com o Apocalipse, pelo amor de Deus, Mas não é furo de roteiro. Eu sei, mas não é furo de roteiro. Não é furo de roteiro. Mas é isso que eu tô falando. Entendeu? Você achou o filme ruim, mas não é furo de roteiro. Vou matar você. Você pode ter achado o roteiro fraco. O problema pra mim é... A mãe dele se chama Marta. Ah, é? Olha aí. Rapaz, hoje de coincidência. Mas menino... Levanta aí, rapaz. Vem cá, moço. Não, que isso? Vem cá, não. Não, considerado. Vou lá salvar a mamãe. Aguenta aí. Vou lá... Meu filho. Nossa, você é amigo do meu filho. Não, como é que é? Sou amigo do seu filho. Sou amigo do seu filho. Ah, que desaforo, velho. Que desaforo. Eu, se fosse a Marta aqui, eu ia ficar... Ela não sabia, cara. Você é amigo do meu filho? Tem 10 minutos. Você tava porrando a cara dele na parede. Me explica. Não, aí não. Porque eu tenho muitos amigos, se eu sair na porrada, a gente é curto do amigo depois, quando era moleque, velho. Eles só são os meninos que estavam brigando lá. É, cara. É o público. É Guerra Civil. É quem gostou. Batman, Guerra Civil. Quem gostou. Não, todo mundo, aqui já se meteu em Guerra Civil. Bom, vou dizer que todo mundo, mas quantos aqui já não se meteram em Guerra Civil com os próprios amigos de infância? Eu mesmo já saí na porrada com amigos de infância. Nós não somos seres superpoderosos de 45 anos. Entendeu? Velho, não. Salve, mamãe. Marta, não. Salve, Marta. Ó, pois eu vou te falar. Que é Marta, filha da puta. Que é Marta. É a mãe dele. Ô, brother, não vem cá, cara. Ele afina a voz, né? Ô, desculpa. Ô, chega aí, cara. Aí. Vem cá, cara. Vem cara, cá, cara. Não, cara. Pô, cara, considerado, cara. Que é isso? É a mamãe dele. Que é isso, cara? Desculpa, eu tava meio perto da mulher, velho. Eu tava com a mamãe aí. Aguenta aí, segura. Babai. Vai lá abaixo, eu sou o babai. Eu tô. Seu desaforo. Velho, eu tava vendo o filme assim, sacou? A cara do meu. Eu tava assim. Tu tá do seu lado, porra. Eu tá do seu lado. Eu tava do seu lado. Eu tava assim, sem efeito, o cara vem sozinho. A Marta é quente. Ele vai ter Marta. Te amei. A Marta vai ser. Ele vai salvar ela assim a hora pra ele assim. Os amigos do seu filho. Ela percebeu. Mas que desaforo! Puta porra da cabeça dela! Abriu uma buceta no peito dele, velho! Batendo essa lá que tique dele! Não, o seu filho só mal pele, é o pé dele, ó. Faz 10 minutos! Agora passou de tudo a paz, velho! Super-homem! Perdão. Marta, Batman, sempre fui fã. Batman é o principal. Ele é cristão total. Converteu. Ele perdoa 70 vezes 7. It ain't what they call rock and roll. Inclusive, a bunda também. Segura aqui, por favor. Segura quem aqui. É essa bunda? Não, é a bunda. É só. É uma entidade que existe simplesmente. E ela é. A menos que o pessoal tenha mudado de novo pelo milésimo. Acho que é. Vou não, assim. A bunda também é madrinha! Porque. Não, o que acontece? Que o Márcio, é Márcio, né? É o Márcio. É o Márcio, ele um dia botou o celular no bolso e ficou digitando coisa. Loucamente, velho. Assim, parece. A gente ficou. O Nerdmaster achou, que ele tava morrendo. Ele ligou, ele tava tentando ligar pro cara, velho. Ficou preocupado, porque começou a mandar mensagem, a gente perguntou, cara, que porra é essa? E continuava mandando mensagem. Negócio assim, a gente, caralho, que porra é essa? E cara, toda. Aí o Márcio pegou e falou assim: porra, galera, foi mal aí, é porque eu coloquei o celular aqui na bunda, aí me ficou digitando. Aí beleza, a gente, não, ok. Aí aconteceu de novo, a gente, e ó a bunda do Márcio aí conversando de novo. Aí começou a acontecer várias vezes, a gente, velho, a tua bunda é uma pessoa à parte, tu tá ligado, né? A gente já trata ela como a bunda. Então eu queria agradecer a bunda do Márcio pelos prazeres proporcionados ao grupo do Jurassic Cast. Eu vi que entrou umas patrons novas aí. Tem alguma delas lá no grupo? É? Ué, como assim tá se fazendo de você como o maior piroculto que tem aqui dentro? Qual o nome? Patreon? Pega o piroca, sabe? Patreon? Todo mundo e é. Vamos começar depois que acabar isso aqui. Não tá. Mas eu vi um negócio, eu não sei se foi Patreon. Acho que foi Twitter. Foi Twitter. Foi Twitter. E aí? Não pesquisei ainda não. Só terminar. Ó, aqui. Deixa eu só te avisar uma coisa. Começa assim. Começa desse jeitinho. A dinâmica do Jurassic Cast é Calaveira, Miote, dois parentes, travessão, linha de baixo. Miote. Miote responde: oi. Calaveira fala: e essa menina? O problema começa sempre na terceira linha, né? É sempre na terceira linha do diálogo. Começa sempre os problemas aí. Pois é. Pois é. Fala aí, Bruno, queria falar. A história, ela é cíclica. Cara, a história dela é assim, o Jurassic Cast é de... E você reclama de Star Wars, que repete a história. Porque as pessoas ficam achando que eu... Vai pro ar. Vai pro ar. A gente tá falando disso desde a hora que acabou o filme. Ganha um peru, porque ele come ela, o Bruno contou. Não, mas a Wanda, ela que cria a realidade alternativa lá. Olha aí. Peraí. Referências. Meu irmão, a mulher... Isso que você tá falando é muito sério. A mulher, ela pode criar a realidade alternativa dela. Tu acha que ela vai botar um cacetão? Tu acha que ela não vai botar um tocão vermelho? O bicho ganhou o peru, comentou no amigo. O peru já é vermelho, será que foi? Não, é porque ela cria. Uma... É porque ela altera a probabilidade. É a Wanda. É verdade. Ela dá aula de cursinho. A mulher é incrível. A Wanda Esquirnove lá, os poderes do quadrinho dela, pra quem você que tá ouvindo, pra você que não sabe, os poderes dela são completamente diferentes. Ela, inclusive, a Feiticeira Escarlate tá mais pra... Jean Grey, exatamente. É. Cara, os poderes dela são os mais criativos, na minha opinião, de todo o universo Marvel. Aliás, de todos os quadrinhos, porque é que nem vocês falaram aí agora, não sei quem falou. É a mais poderosa dos jogadores. Ela muda as probabilidades. Ela não solta raio pela mão. Ela vai alterar a probabilidade dela soltar um raio pela mão. Qual é a chance de eu fazer isso? Ah, certo? Tá bom. Tanto que, inclusive, teve um arco aí que eu achei interessante o Bruno me contar, mas eu não achei interessante pra ler, porque eu sei que vai ser uma merda. É, o Bruno falou assim, que teve uma hora que ela se impotenciou e falou, cara, quer saber, não existe mais mutantes no mundo. Exatamente. Aí ela rejeita a parada toda. Isso, exatamente. É de Nash M's. Apelou, né? Apelou, perdeu. Ficou dos 300 lá vai bordoado, mutante só no mundo, um troço assim. É, eu não sei, não me lembro, eu não li. Perdi meu tempo com isso, mas enfim. É bom que ele te deu o resumo. Fã de quadrinhos do grupo. Pra mim, ela tá melhor do que a Viúva Negra, cara. É, porque a Scarlett já tá chegando naquela. Já tá na curva. É, a gente tem um, aqui tem uma história da curva, ela já tá descendendo. Ela tá começando a descer. Ah, rapaz, eu desci bonito. Só tem a gente motivo. Tá falando da garota, mas qual é o nome da atriz? Deve estar sendo no YouTube. É, Olsen. Sei lá, Olsen. Terceira Olsen. Como é que é o nome? Nem precisa assistir o final. Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen. Ah, tá. Então. Não, procura no YouTube essa cena que nem precisa assistir o filme, não, cara. No next video deve ter. Vou aonde vai. Veja agora. Miote já tá ali acessando o computador. O Miote é tão sinistro no X-Video que o X-Video está criando um app só pro Miote testar. Cara, mas você viu no grupo ontem, quando eu tava vendo dica de sedução. X-Videos não tem tipo app, ele criou um e falou, Miote. É teu, velho. É tipo a Siri. O Leonardo entra no X-Video e fala: olá. Olá, Leonardo. Faz. É o Ela do Miotti, né? É. É o Ela do Miotti. O Ela do Miotti é o Atini. E ele concordando, ela. E ele só aqui. Bato pra caralho. Bato muita punheta mesmo. Mas enfim, falamos dos peitos separados da Olsen. Mas enfim, o caralho que eu achei, acabei de achar a cena, você vai querer ver, pô. Não, peraí, agora o cara vai mesmo. Olha aí. É ela? Temos agora que realmente no X-Video. A cena é ela começa. Com o Jonah Hex. Vamos logo. Se vai acabar essa bateria agora, eu dou um chute. Não, vamos pra parte. Por que ela tá cuidando do cara, manda ele tirar a roupa, ela de toalha? Ele tá no passado. Minha mulher não faz isso. Minha mulher se veste pra cuidar de uma ferida minha. Não, vou cuidar de você aqui enquanto eu tô aqui com essa toalha. Sei não, mas tá, cara, tá no X-Video, tem que ser essa hora. Que peitão, hein? Tira não, aguenta. Mas foi quase. Agora vai rolar. Oi, ô, sim. Nossa. Aí. Eita. Agora eu fiquei fã desse cara. Ela tem quantos anos lá? Não sei. Já vejo. Tem o suficiente. Deu o suficiente. O suficiente. Caralho, ela nos peitão dela. Cara, mas é uma... porra, de câmera preta e branca do inferno. Ela é uma lapinha de bunda. Não. O original é bom pra caramba. Eita, nós. Olha o pessoal. O outro torcendo. Ele tá assim, você se ligou, né? Torcendo, olha lá. Ela é filha dele? Não sei, não me lembro. Eu só assisti esse pedaço, cara. Mas é assim. Caralho, velho. Aham, é porque fica filme de arte. Ah, foda-se, arte. Uhum. Isso aí é arte, velho. Não, presta não, cara. Sai fora, fica quieto aí. Todo mundo tem que participar aqui assistindo. Tá bom, poxa, é um minuto de vídeo, porra? Dá pra ver tudo uma vez. Todo mundo se realocando aqui agora nas cadeiras. Dá pra ver tudo. Mas programa tá mais que isso do que o programa. Num playada só já dá pra... Ela tem 27 anos, tá? Tá na idade. Daquele jeito. Mas tá mais nova que eu já. Me lembrou uma época. We are the Sultans. E agora, mês de maio, qual é o grande lançamento, Miotti? X-Men, né? X-Men Apocalipse. Então, vamos pegar os personagens da saga mutante, dos quadrinhos. Ó, direto dos quadrinhos, tá? Ignorei os filmes. Até o 3, que é o melhor de todos? É. Então, os nossos Patreons começam assim. Hamilton Souza é, já de cara, Professor Xavier. Olha aí. O Arthur Bonifácio é o Ciclope. Pegador. Metelão. Não, corno. É, também. Cláudio Capítio Valério Brito Ferreira é o Homem de Gelo. Daniel Alexandre Moreira é o Anjo. 99% Anjo. Daniel Cacheta, não poderia ser diferente, é o Fera. Olha aí. Ana Carolina Martins é a Garota Marvel. Olha aí. Daniel Pascoal de Souza é o Mímico. Devanir de Souza Júnior é o Morfo. Esse eu não conhecia. Tem vários. A Andrea é a Polaris. Diego Jorge Alves Borges é o Destrutor. É, irmão do Ciclope, sabia mesmo? Ah, é? É. O Eduardo Gurgel é o Noturno. O Eldis é o Wolverine. O Eldis só dá sorte, coisa só, boa, né, pra só... ele, né? Gente, é tudo sorteio, é tá? Sorteio, isso aqui. Pô. O cara dá muita sorte. O Eliezer Souza é o Banshee. Grita como ninguém. O Emílio Mansur é o Colossus. Colossus. Daiane Baraldi é a Tempestade. Felipe Aluoto é o Solaris. O Franz Niederreitmann é o Pássaro Trovejante. A Lise Laganá é a Nice Negra. Nice Negra, minha mãe é a mais nova de todos, olha só. Patrícia Quintas é a Vampira. Gustavo Eman é o Magneto. E a Suelen Nastri tinha que ser a Psylocke. Psylocke não é a gostosona? É. Olha aí. Gutenberg Lima dos Santos é o Longshot. O Hélio Paiva Neto é o Homem Múltiplo. Henrique Carlos Diniz é o Forge. O Hugo Costa vai se achar, porque ele é o Gambit. Jonabe Teixeira é Nate Grey. Ladino Maia é o Bishop, mas ele tinha que ser o Deadpool. Mas tudo bem. Já foi Deadpool outra vez. Deixa ele ser o Bishop dessa vez. O Lauro é o Míssil. O Leandro Lira é o Cable. Leon é o Pigmeu. O Lucas Dias de Freitas é o Apache. Márcio Machado Matos é o Fanático. O Márcio Vinícius Ferreira de Freitas é o Dentes de Sabre. Paulo Roberto Libardi, Sentinela. A Rio Geek Store, loja de colecionáveis, ficou com o Shatterstar. Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque é o Omega Red. Rodolfo Bianchi da Costa é o Mancha Solar. Tiago é o Warlock. O Tiago Fernandes é o Groxo. Tiago Oliveira Martins Costa Luz, Legião. O Tiago Vasconcelos Ferrato é o Capitão Britânia. Valdir Fumeme Júnior, Lockhead. Lockhead. O Vitor Dutra Freire é o Mercúrio. Wanderson Barbosa ficou com Deadpool. Isso, e o Wesley Samp, não podia deixar de estar aí, o Ensabanur, ou Apocalipse. É isso, gostaríamos de agradecer a todos os nossos patrões que contribuíram aí com o patrocínio do Jurassic Cast pra esse mês. E vamos ver o que vem mês que vem. Tartaruga Ninja não tem tanto personagem. Defense Day também, né? Então a gente fala Alien 1, Alien 2, Alien 3.